Esse é o namoro, e com esse palhaço não tem nada a ver. E combina mesmo que eu e você. Fala logo pra ele que a gente tá junto. Termina de uma vez com este tudo. Ele te trata com respeito, não dá atenção. E larga ele, vem de